Aqui é São Paulo, Zona Leste. É como uma grande selva de concreto. E as ruas têm suas leis e seus critérios. Não seja lerdo ou muito esperto. Apenas seja certo. Na Leste, seu corpo apodrece e fede. Na Leste, seu corpo apodrece e fede. Seu corpo apodrece e fede. Seu corpo apodrece e fede. Seu corpo apodrece e fede. Seu corpo apodrece e fede. Seu corpo apodrece e fede. Verdade, um gatilho miola estourada, arrega. Meia toda a sujeira do gueto se esconde ao todo disparo. Mais um maluco agoniza fudido. É um monte amigo que está a caminho. Seu passaporte maluco já foi carimbado. Três sapetos de PT, sapetos bem dados. Olhos vermelhos, atrito sem medo, desnorteado. Errou maluco, acende bagulho, outro baseado. Ficha bem longa na polícia, vários homicídios. Depois de derrubar um, nada mais é tão difícil. No Réveillon, foco é difícil, tiros estão no ar. Só uma ótima audição pra diferenciar. Vietnã com mega, cê tá brincando. Se no Brasil não há guerra, não sei o que tá pegando. Lock sem esquema, sem pausa, sem regra. A violência não cessa, não para, não dá trégua. Vem fazer graças o ano pros manos e será morto, ligo. O gueto é a boca do lixo que destrói sonhos. E sua vida é feita de sonhos, esquece. Sonhador tem vida curta aqui na Zona Leste. Portanto se liga, se toca, se manca, a morte te persegue. Jogado na rua, seu corpo apodrece e fede. E ele fede, e ele fede, e ele fede. Nas ruas da Zona Leste. Seu corpo apodrece e fede. Seu corpo apodrece e fede. Seu corpo apodrece e fede. Na Leste a hora passa e já é calada. Quando se sai de casa nem sempre se retorna. Mas rezam e vão deitar. As drogas não fazem bem e gambés. Eu deixo no ar. A lei da sociedade preto é infalível. Empurrando a periferia num grande abismo. Mina no gueto com farinha, álcool, cano de forte calibre. Filme, só forte é quem persiste. Se livre ou suicídio na bocada é barato, portanto é banal. Matar por milhões ou matar por um real. Se esfumacei assim, top. Morrerá de overdose, mas para os ricos tanto faz. Portanto que seja pobre, a vida é violenta, mas se dela foge, meu. A parada é cruel, a parada é com Deus. Desde aquele que nasceu agora até o Loki, que na calada conheceu a morte por overdose. Se você tem ou não tem sorte, criminal manda ideia só para a mente forte. Na Leste, seu corpo apodrece e fede. Na Leste, seu corpo apodrece e fede. Na Leste, seu corpo apodrece e fede. Na Leste, e se tô na área, boom, sou da Leste. Manda a ideia forte, só pra mente forte. Se liga que pra muitos é novidade, pra outros rotina. Portanto maluco não diga, isso não rola aqui. A segurança é mínima, mortes, mortes vão te ligar. Só se ligar, que perto de São Mateus pede eu limpar. E como uma dor de cabeça que é curado com aspirina. Pelo de viver um sabendo bem dado no corpo, maluco te alivia no bem. Maluco é jogado com culpa roubado, todo perfurado de bala. Sem falha, sem rastro, com sangue totalmente coagulado. Estado crítico, lindo, verídico, vacilão. Então não há como pedir perdão. Seu corpo está em decomposição. A violência patrocinou mais uma viagem. A morte carimbou mais um passaporte. Projete o álcool, cocaína e pedra do sonho. Acenda seu isqueiro e viaje com o demônio. E da vida, esquece. Será lembrado com sapico, aí adormece. Aí apodrece, aí você fede. Esqueça do IME. Na Leste, seu corpo apodrece e fede. Na Leste, seu corpo apodrece.